spinning heavy and slow. And I'm headed home. Time itself means nothing. But time spent with you a Donald Sutherland interview comes on the truck radio. He apologizes to all he's loved and sighed. Long shot of my face. Side by side we pass through towns we'll never see, and it's Here I will wait out the storm, killing time on the fringes again before the leaving. Before the leaving, the red velvet seats in the windowless rooms, a curtain to draw, faces to please, and it's here I will wait out the storm, killing time on the fringes again before the leaving. Before the leaving, tarmac the freight, fortress the fate, scarlet red leaves, cobblestone streets, the city. Channel the cape, the smell of coal smoke, tunnels through slate, it's all brought us back. Now there's wood that you stacked, and it's on our front porch, and it's staring me down. Tells me you left. Que ma joie revienne et que se meure le souvenir de cet amour de tant de peine qui n'en finit pas de mourir avant de me dire je t'aime, avant que je puisse vous le dire. Attendez que ma joie revienne, qu'au matin je puisse sourire. Laissez-moi le chagrin m'emporter. Et je vogue sur mon délire. Laissez-moi ouvrir cette porte. Laissez-moi, je vais revenir. J'attendrai que ma joie revienne et que soit mort le souvenir de cet amour de tant de peine pour lequel j'ai voulu mourir. J'attendrai que ma joie revienne. Que matin je puisse sourire, que le vent ait séché ma peine et la nuit calmé mon délire. Il est paraît-il un rivage où l'on guérit du mal aimé. Les amours mortes y font naufrage, épave noire du passé. Si tu veux que ma joie revienne, qu'un matin je puisse sourire vers ce pays où meurt la peine. Je t'en prie, laisse-moi partir. Il faut de mes amours anciennes que périsse le souvenir pour que libéré de ma chaîne, vers toi je puisse revenir. Alors je t'en fais la promesse, ensemble la tendresse, la fleur d'amour qui va s'ouvrir. Mais c'est trop tôt pour dire je t'aime, trop tôt pour te l'entendre dire. La voix que j'entends, c'est la sienne, et son vivant, mes souvenirs. Pardonne-moi. passé ne veut pas mourir. 17x, eu sou um preto. 17x, factualmente, eu tenho sida. Silêncio. 3M, 3M. Outro sim. Os meus dentes. Outro. Ventes como relógios de sobremesa. 17x. Nunca ninguém me enrabou. 17x. Sou feito de azeviche. Azeviche. Vou sorrir um pouco embaraçada. Haha. Ponto e vírgula, dois pontos. Nunca vi sexo nenhum. A sério. Ponto de interrogação, reticências? Não sei. Ponto de exclamação, ponto de interrogação, ponto e vírgula, dois pontos, ponto final, duas vezes reticências. A J. 9J. Não é um A, desculpa, é um 9. 9J. 9J. Ponto de exclamação, ponto de exclamação, ponto de exclamação, ponto de interrogação, abre vírgulas altas, fecha vírgulas altas, sinal de acento agudo, acento grave, maior ou igual, podes? 3M, 3M. Os assinos deteriorados dos meus cotovelos. Dos meus cotovelos. Só um bocadinho mais cuidado para se perceber melhor as palavras. Posso 3M. Continuar? Estão, 3M. Numa galeria de arte, numa daquelas. Silêncio. Placidamente de vanguarda, pós. Pó, is. Era só um. Portanto, aqui o i está um bocadinho deslocado, mas é para se ler. Portanto, mas não faz mal. Podes continuar. 17x. Eu não fodo com animais. No silêncio. Podes? Só possuo é uma grande vontade de chorar por mim. Eu só possuo é uma Eu só possuo é uma grande vontade de chorar por mim. Podes? 9J. Abre aspas, fecha aspas, duas vezes reticências. Cala-te. Reticências, abre aspas, fecha aspas, ponto de interrogação. Com essa conversa de fornicado. 17x. Tenho no frigorífico em algo que vai ultrapassar o prazo. Mas a mim não me apetece lá ir. Está a chegar aqui a ouvir uma data de discos. Stranger. 17x. E o par cozinhando. Unknowingly. Keep me company. In the hotel bar. Looking out a window that isn't there. Looking at the carpet and the chairs. Well, the only words I said today are beer and thank you. Quiet way, like a church, like a church, like a church that's far away. Na na na na na. I've got limitations, like Marvin Gaye. Mortal joy, is that way? Mm-hmm. outside a train sings its whale song to a long, long train, long, long gone. Then silence comes back alone. High as scaffolding, until the wind finds something to ping, or the pinging thing finds the wind. We're all looking for a body or a means to make one sing. We'll be right back. fast if you're true, but it's the best way yet to make it through. Some errors have been made, won't go away, won't make us many more. Today is best considered as the greatest yet remembered as the one. Not as much fun as those ahead, not yet begun to get it right. far.